certo, hein? Você é doido, velho. É, Abel, segurou essa luta, hein, cachorro? Assim mesmo. Assim mesmo. Tá pensadão. Chegou boladão. Aí, Buiu, 5 minutos no palco, fechou? Beleza, obrigado. Vamos falar isso agora, mano. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Certo, tá pronto? Paradinho. Abel. Como diz, obrigado, senhor. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, Abel. Um, dois, três, Gabriel! Aí, molecote! Vai dar aquela selfie pesadona? Pesada? Vamos lá! Vamos, professor, os quatro do mundo. 4M. Fique baseado, é isso aí, já comigo. Então fique baseado. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. É isso aí, canto grave. Quando eu canto, o baile estremece. É isso aí, canto grave. Quando eu canto, o baile estremece. É isso aí, canto grave. Quando eu canto, o baile estremece. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. É isso aí, canto grave. Quando eu canto, o baile estremece. É isso aí, canto grave. Quando eu canto, o baile estremece. Quando eu canto, o baile estremece. É isso aí, canto grave.